o mais recente trabalho da lenda viva britânica Robin Hitchcock. Dedicado aos amigos na Noruega, país onde dá bastantes concertos. Chama-se Tromso Captain, já por aqui tinha rodado algumas vezes. Resolvemos agora escolher este Augustin Hammersmith para abrir esta que é a primeira hora das duas horas habituais da Orelha Extra. Sintam-se então bem-vindos. Continuamos ainda na Grã-Bretanha, agora na Irlanda. É o regresso de Thomas Walsh, o seu velho projeto, podemos dizer assim, Pugwash. Where will you go? What will you do from here, dear Belinda? Cause you've done it all, yet you are still so young, dear Belinda. Estilo britânico, Thomas Walsh com os seus Pugwash a fazerem lembrar os inesquecíveis Ecstasy, ou mais recente Olympus Sound. Ficámos com Dear Belinda. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar, rádio da Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil, e em Portugal, ao sábado, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. O podcast anda atrasadíssimo, mas encontra-se em orelhaextra.com, obviamente, os mais antigos. Right. trio de gente canadiana e suíça que se chama Peter Carnell. Este é o seu mais recente trabalho com o título White Death, Black Heart. Ficou por aqui mais um tema, I'll Die Rich at Your Funeral. E olha que bela surpresa, há 2 anos atrás estreámos por aqui o seu álbum estreia desta banda do Texas que se chama Balaclavas. O disco intitula-se esse primeiro Roman Holiday e estão de regresso agora precisamente na mesma editora também dessa cidade norte-americana, Dull Knife. Este novo tem como título Snake People, ouvimos já Legs Control e passamos para um outro Wrong Side of the Bars, os Balaclavas. Segundo excelente disco, regresso para os norte-americanos Balaclava, Snake People, dois temas a estrearem um disco na primeira parte da Orelha Extra de hoje, Lex Control e Wrong Side of the Bars. E finalmente disponível uma compilação que levou à volta de 8 anos a fazer, da banda punk hardcore norte-americana liderada por Brian Walsby, que é mais conhecido como um homem ligado à banda desenhada e ao cartoon. São os Shiny Beasts, têm por aqui muitos discos editados durante a carreira breve da mesma formação, e bem como o último concerto que deram, chama-se Looking at Us, We're Waving Goodbye. Ficam três temas, eles são bem curtinhos: Distro, Cockroach e Lodestar. Shiny Beast. We'll be right back. histórica formação do início da década de 90 que chegaram a tocar e viveram na altura de bandas como, por exemplo, os Polvo ou os Dom Caballero, também Archers of Love ou os históricos Rodan. Demoraram bastante tempo até conseguirem organizar esta compilação que sai finalmente. São os Shiny Beast e o disco chama-se Looking at Us, We're Waving Goodbye. Três temas que para trás ficaram: Distro, Cockroach e Lodestar. Em próximas emissões da Orelha Extra, mais se seguirão. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Já deve ter dado para notar, quem nos segue mais assiduamente, que somos fãs de Will Johnson e principalmente este seu projeto para além dos South San Gabriel, o Syndromatic. Mais um excelente disco, o mais recente, Candidate Waltz, ficou Iso Residue. E agora a menina Sarah Beth do SEC. I had a dream, you and I side by side, laying down on the bottom of the boat. And I watched as your hand came close up to my throat, and I said, good night. Thank you. colaboradora de muito boa gente, como por exemplo Bill Callahan, Sarah Beth Tusek, num álbum que foi muito marcado pelo falecimento de seu pai, chama-se Get Well Soon. Ficámos com The Fireman e Rising. E finalmente também disco estreia para a banda de Bristol, em Inglaterra, o Zoom Zoom Igui, que por aqui já tínhamos dado conta com os dois anteriores EPs, e que a nós este disco, que se chama Katang, o seu primeiro longa duração, deixou-nos um bocadinho um amargo de boca, ou melhor seria dizer de ouvidos. Não que seja um mau disco, mas parece que há algo por aqui que não funciona. Talvez isto passe com mais audições. Vamos ficar com um tema, Fandango Fresh, Zoom Zoom Igui. non-representative. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. We ride these waters dark and dusty, so ride my people, ride. With your muskets aimed at the falling rain, 'cause the city ain't no place to hide. Oh, my sister's in the boat behind, baby, 'cause the cry of my lover's mind is made, and I think it's time to get on board. Muita gente por aí, há quem goste e há quem nem por isso. Nós estamos nos primeiros, é o regresso dos norte-americanos Blitz and Trapper com este American Goldwing. Ficámos precisamente com o tema que lhe dá o título. Orelha Extra a dar as últimas desta primeira hora, seguida para Tell Me, o mais recente Jessica Lee Mayfield. I'll be the one that you want someday. Starting encerrar a primeira hora de Orelha Extra, Jessica Lee Mayfield e os escoceses Tatty Tolls. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Eu pouco sei de ti, mas este crime torna a morte ainda mais insuportável. Era novembro. Devia fazer frio. Mas tu já nem o ar sentias. O próprio sexo que sempre fora fonte, agora apunhalado. Um poeta, mesmo solar como tu, na terra é pouca coisa. Uma navalha, o rumor de abril pode matá-lo. Amanhece. Os primeiros autocarros já passaram. As fábricas abrem os portões. Os jornais anunciam greves, repressão. Dois mortos na primeira página. O sangue apodrece ou brilhará ao sol, se o sol vier, no meio das ervas. O assassino. Esse seguirá dia após dia a insultar o amargo coração da vida. No tribunal insinuará que responderá apenas a uma agressão moral, com outra agressão, como se alguém ignorasse, exceto, claro, os meritíssimos juízes, que as putas desta espécie confundem moral com o próprio cu. O roubo chega e sobra, excelentíssimos senhores, como móvel de um crime que os fascistas, e não só os de Saló, não se importariam de assinar. Seja qual for a razão, e muitas há, que o capital, a igreja e a polícia, de mãos dadas, estão sempre prontos a justificar, Pier Paolo Pasolini está morto. A farsa, a nojenta farsa, essa continua. E continuamos por aqui com o incrível e saudoso Mário Viegas, grande autor, ator e declamador português, desta vez Requiem para Pier Paolo Pasolini, um poema de Eugênio de Andrade. A não esquecer também que a música que ouvimos por detrás da declamação de Mário Viegas pertence a Luís Cília. Início da segunda e última hora de Orelha Extra. sucesso do prolífico Rob Mazurek em mais um projeto de nome Starlicker, para além dele Jason Adasiewicz, o vibrafonista da Exploding Star Orchestra, onde também está Mazurek e o baterista dos Tartars, John Herndon. Starlick, cujo álbum se chama Double Demon, ficou por aqui o tema que se chama precisamente assim também. E para continuarmos nesta última parte de Orelha Extra, da melhor música feita em Portugal, Stealing Orchestra de Deliverance, um reino maravilhoso. Um vale imenso, tumulto puro, onde onde a vista descansa da agressão das pontias. Mas novamente o granito protesta. Novamente nos acorda para a força modular do túnel. E são outra vez serras até perder a vista. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. primeiro álbum foi editado em 2009, de edição própria, e pelo meio entre esse e este novo, agora Open Flames, houve o projeto Bruce Trail Fire Sales, bem como, salvo erro, um single ou dois. Este novo tem edição da editora canadiana And Drawn Dracula, são claros Bruce Peninsula. Ficamos com As Long As I Live e Pull Me Under, influências épicas e mistura com o gospel Bruce Peninsula e também o duo de São Francisco, Girls, o mais recente Father, Son, Holy Ghost, e aquele que foi o primeiro single, Vomit. Looking for you, baby. a fazerem jus à verdadeira acessão da palavra ou do epíteto pop rock, o trio de São Francisco, The Wrong Words, na editora de Chicago, Trouble in Mind, álbum homónimo. Ficamos com Wrong Again e Say Goodbye. E da Windy City, outro trio, este mais barulhento e que terminou a sua atividade precisamente este mês de outubro. Este é o único disco que deles conhecemos, são os Birth.

mais um tema retirado do mais recente trabalho para os Psychic Paramount 2. Desta vez foi RW. Minutos finais da segunda e última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite, a partir das 23 horas na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e depois ao sábado em Portugal, 1 hora da tarde na RUC, 19 horas na Rua e 21 horas na Rádio Castrense. Ainda temos por aqui uma recomendável banda do novo punk, chamemos-lhe assim, são os P-Sandwich. Está tudo dito e ouvido aqui deste lado. P-Sandwich de Northrend Psych, mais uma vez Ceiling, e até o fim fiquem com Cut Ends de Afro Noise Volume 1. Tchau, até para a semana.